not unusual to be loved by anyone. Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou Fábio Rodrigues e estou aqui com os meus amigos... Jonathan. Eduardo. Com toda a sua animação habitual. Ô, Jonathan, você sabe que eu vou botar o sonzinho do Nova Geração depois que você fala o seu nome, né? Ah. Tô te avisando só. Deixa eu me apresentar então como Jonathan da Nova Geração. Aí fica melhor. Geração. Bom, beleza, vamos falar um pouquinho aqui do nosso projeto, aqui da nossa ideia com Piratas da Internet, né? Que é basicamente falar sobre Linux e sobre software livre, mas não utilizando isso como um limitador, né? Deixando o escopo um pouco aberto aí pra gente poder falar de outras coisas que a gente gosta, o que der na telha, né? Depende do jogo. Basicamente a gente vai falar o que a gente gosta, né? Isso é o que a gente mais usa atualmente, então... Essa é a ideia, né? Apesar que é legal falar do que a gente não gosta, porque é muito divertido falar mal das coisas, então... Mas isso já tá na pauta de hoje. Sim, tá na pauta de hoje. Ela já começa com Gnome, então eu já não gosto desde já. Bom, e aqui no nosso episódio piloto, né? A gente nem sabe se isso vai dar certo ainda. A gente vai falar um pouco aqui das interfaces gráficas do Linux. As vantagens e desvantagens de cada uma. O Gnome não tem vantagens. E... Sim, parece um celular. Começou. Isso. Conversar um pouco, falar o que cada um usa. Bom, vamos lá. A gente começa falando mal do Gnome. Ou a gente fala mal do Gnome no final? A gente pode começar falando sobre Gnome, que é a mais famosinha. A mais difundida, né? Isso. Mas vamos delimitar uma coisa, então, já. Gnome 3, né? Não, 3. Claro. A gente tá falando das atuais, né? Interfaces gráficas nas suas versões atuais. Se falar mal do Gnome 2, aí eu... Apanha. Briga. É isso. Apanha. Apanha com um gato morto até ele miar. O Gnome, ele é a interface mais difundida há muito tempo, cara. Deve ter uns 8 anos já que ele vem como padrão em várias distribuições. É, que na verdade ela é o padrão do projeto GNU, né? Exatamente, né? Dali que vem o Gnome, na verdade, né? O projeto GNU. Por isso que ela se difundiu tanto. Sim, acho que a única distribuição que não vinha com o Gnome como padrão era o Slackware, né? Ele vinha com qual por padrão? Não, então, ele vinha nas antigas, aí lá pro 12, 13, o Patrick Volkerding decidiu que não viria mais o Gnome no DVD do Slackware, porque ele não concordava com algumas coisas do projeto. E ficou assim um tempo, nem sei se atualmente vem ou não vem, não uso mais Slackware faz bastante tempo. Mas acho que todas as distribuições têm o Gnome, pelo menos como uma opção. Sem dúvida. O Linux também teve um problema lá com o Gnome. Nossa, quando saiu o Gnome 3, o Linux Torvalds caiu. Taca-lhe pau, Linux. Não, ele falou, eu lembro que ele foi pro XFCE, depois ele foi pro KDE. E aí ele ficou falando mal, cara, até acho que o Gnome 3.8. Quando ele falou assim, agora eu enxergo algumas melhoras, mas ainda não tá bom. Falou um negócio assim. Tudo bem que o senhor Linux é um fanfarrão, né? De muita coisa. Não, ele falando pra NVIDIA o que ele pensava deles foi demais, cara. Aquilo foi demais. Bom, mas de qualquer maneira... Pra comemorar isso, só deixa eu avisar, os drivers da NVIDIA sumiram no repositório do Debian Test. Eu não posso mais atualizar o meu notebook. Obrigado, NVIDIA. Então você já tá fazendo aqui, que o pessoal não pode ver, mas o NVIDIA... Pá! Dedinho na tela. So fuck. Não, na tela não, velho. Não quero colocar meu dedo na tela aí, fica mais. Tem que botar em ASCII2 no post. Isso. O Gnome, falando do Gnome 3, eu me lembro que quando ele tava pra sair tinha muita expectativa em torno dele, muita gente acreditava muito nele. E eu era uma das pessoas. Muita gente usava ele, né? Como padrão. Sim, então, não, eu era viciado no Gnome 2, eu conheci os atalhos, os softwares, tudo. Tava ansioso para ver o que iam fazer no Gnome 3. Aí quando começou a sair as releases pro público, assim, os betas que eu instalei, eu falei, meu Deus. Eu dei um double face palm aqueles ícones grandes, pesados, você dava um alt tab e demorava pra carregar, cara do céu. Foi uma decepção bem, bem pesada, um trocadilho. E eu não sei se mais alguém passou por isso também, de esperar ele, e quando ele chegar, olhar e falar que merda. É, como eu só cheguei a testar em VN, eu não reparei muito na velocidade dele. Até que, na verdade, eu não consegui habilitar a parte de aceleração. Aí ele ficava naquele meio modo de compatibilidade com o 2. É, então, esse modo é aceitável, cara. Inclusive, o Red Hat 7 vem só com esse modo instalado. Ele é o Gnome 3, mas é no modo Classic, ou seja, já não tem tantos problemas de desempenho, coisa e tal, né? E, assim, eu acho que houve bastante evolução desse tempo, principalmente no desempenho. Mas eu não consigo gostar dele, cara. Aquele negócio de quando você aperta a tecla super, ele aparecer tudo que tá aberto ali de um jeito esquisito, um alt tab esquisito. É, na verdade, convenhamos, é uma cópia do Windows 8. Então, não dá pra negar que, assim, houve evolução no projeto. Mas eu não consigo levar a sério ainda uma interface com cara de tablet, cara. Cara, tem outro detalhe também, que é a parte do, por exemplo, do XFCE, ele não migrou pro GTK3, né? Que a diferença básica do Gnome 2 e Gnome 3 é a versão do GTK, né? GTK2, Gnome 3, GTK3. O XFCE não migrou por causa que estavam lançando tanta versão do GTK3 que não tinha versão estável. Então vamos aproveitar o gancho que você falou do XFCE e vamos falar um pouquinho dele. Ratos vão dominar o mundo, né? Deixa eu... Teoria da conspiração máxima. Hein? Na verdade, se você ver a quantidade de ratos que tem no mundo, talvez eles já dominem, porque deve ter mais rato do que ser humano. Não, tu quer dizer que chinês, né? Não, com certeza, assim, minha opinião, eu acho que o XFCE é extremamente leve, extremamente rápido, estável, mas com cara de interface velha. É, depende do tema que você for usar. O tema padrão, digamos que ele não é muito legal, não, mas tem aí uns temas aí, dependendo do caso, fica. Se a gente for puxar o XFCE, eu até, quando a gente montou essa ideia, né, eu tava usando o Cinema. Hoje eu tô usando o XFCE com um tema que deixa ele com uma cara bem mais atual, digamos assim. Ele tá bom de se usar, sabe? Ele tem, sei lá, algumas extensões ali que deixam ele com uma cara boa. Sim, sim. Não, eu concordo. Concordo que, diferente do Gnome, eu não falo mal do XFCE. Eu usei muito tempo também. Principalmente quando saiu o Gnome 3, eu também fui pra ele. Mas... chegou uma hora que aquela cara do GTK2 me cansou um pouco. Aí que eu fui procurar outras interfaces. Vocês sabem que eu testei só algumas, né? Não. Cara, eu acho que eu já tentei usar todas as interfaces que existem pro Linux, cara. Acho que o Fábio foi a pessoa que mais usou. Sim, sim. Eu já usei o WindowMaker, já usei Enlightenment, ICWM, nossa, muito. Razor QT, cara. Acho que só eu e o cara que usaram o Razor QT, cara. Só os dois. E a questão que vocês falaram do problema do GTK3 foi a mesma sinuca de bico que o LXDE ficou, né? Sim. Ele não migrou, então agora ele tem um pezinho no QT, né? Na verdade, eles decidiram assim, não vamos usar GTK, vamos pro QT. Aí eles acabaram fundindo o projeto. Isso. Migraram do GTK2 pro QT. Sim, sim. Só que aí eles acabaram se fundindo agora com o projeto do Razor QT. Então o LXDE QT, ele vai ser a junção das duas interfaces, na verdade. É, que ia ter duas interfaces com a mesma proposta. Sim, então, é legal juntar isso, porque vai ficar melhor, né? Sim. E, cara, eu tenho a leve, assim, se isso ficar legal, se ficar estável, eu, pelo menos testar, eu vou. Porque eu gostava bastante do LXDE. Só que esse... eu usei muito tempo, e tipo, ele, por uma máquina com pouco poder de processamento, ele é ótimo. Perfeito. Só que ele tá muito feio, né, cara, pro padrão atual. Acho que você coloca em tema ali, tudo, não dá, cara. Parece o Windows 98, cara. Ultrapassado. Bom, dos DEs, então, acho que vale a gente só, pelo menos, comentar das interfaces minimalistas, OpenBox, né, Fluxbox, só um adendo aí antes, que o que eu vejo, né, pelo menos assim, o XFCE seria uma interface dessa minimalista, só que ele tem recursos avançados, né, então parte, por exemplo, gráfica, ela é bem minimalista mesmo, né, tu faz o que quiser ali em cima, só de recursos que ele chega a bater nessas maiores. Concordo, também vejo dessa maneira. Ele tem um recursos, na verdade, de uma interface grande e o processamento de uma interface minimalista, tipo, ocupa muito pouco processamento. Eu acho que, na verdade, é assim, se você personalizar, eu acho que a interface minimalista, ela sempre vai ficar melhor, porque você vai adequar o teu uso. A questão é ter o saco de personalizar. Sim. Ter o tempo, porque assim, o OpenBox, na hora que você personaliza e deixa do jeito que você quer, ele fica excelente, ele vai ocupar 50 MB de RAM e vai ter tudo ali. Então, só que cai um pouco nos programas também, não ajudam muito, né? Pois é, essa questão de tipo, os programas não se adaptar à interface é um problema bem sério, né? Tipo, programas que ficam todo retardado na interface, tipo, não na verdade, tema. É que você vai ter o tema da tua interface, mais o tema da interface que o programa foi escrito. Então, por exemplo, a maioria do pessoal usa uma interface que é GTK, só que metade dos programas é que tem. Então, na verdade, eu não enxergo hoje como você trabalhar, por exemplo, só com programas em Qt, cara. Não tem um navegador bom em Qt. Tinha um Opera, antes era Qt, não era? Sim, o Opera era Qt, só que ele era ainda um Qt. Tipo, ele era Qt, mas ele não pegava configuração tipo, de tema do Qt. Uhum. Ele usava a biblioteca, mas ele tinha um tema próprio. Porque eu sofro bastante com esse negócio de Frankenstein. Porque eu uso alguns programas em Qt, que foi o que me atendeu melhor, principalmente programa para captura tela, editor de vídeo, tudo. Em cima de uma interface GTK. Realmente, isso fica muito bem. E aí você fica carregando um monte de dependência, né? Mas eu não sei o que é pior, se é um programa em Qt rodar em cima de uma interface GTK, ou um programa em GTK rodar em cima de uma interface em Qt. O grande problema é que hoje, quando você fala em interface Qt realmente pronta, ligável, a gente só tem o KDE, que já é pesado por si só, né? É muito pesado. Já vamos até fazer uma ponte, a gente fala um pouquinho dele. Eu, sinceramente, eu acho o KDE excelente de recurso, talvez a mais completa. Então, mas eu só usei na versão 3.5. A 3.5, ela era perfeita, cara. Também conhecido como interface do Kurumin. Sim, Mas na época dela, ela na verdade batia inclusive no GNOME 2, o 3.5. Muita gente usava. Só que o KDE 4 ele saiu muito cedo e ele saiu muito pesado para os computadores da época, né? Hoje ele já não é tão mais pesado quanto o GNOME, eu acho. Eles resolveram o problema, eles fizeram um GNOME 3 mais pesado, aí resolveu. Sim, exatamente. Eu acho que o pessoal do KDE pagou pro pessoal do GNOME. Capaz. Vamos acabar com essa rixa agora. Vamos ver quem tem mais peso. Tinha aquela história, né, do cara que inventou o celular, que ele queria que os computadores evoluíssem, fossem tão simples de usar quanto um celular, né? Então, ele falou que hoje ele, basicamente o sonho está cumprido, ele já não consegue mais usar o celular dele. Então não faz sentido não. E é legal que às vezes você pega um aparelho top de linha, um celular que ele faz tanta coisa, ele só não é bom para fazer ligação. Cara, mas quem usa o celular pra fazer ligação hoje? Mas o pior é que, assim, essa piada, cara, tá virando uma realidade. Não é realidade. É, porque hoje com o WhatsApp, esses messengers da vida, muita gente não faz mais ligação, cara. Eu acho que muitas poucas pessoas fazem ligação. Você acha que no trabalho ainda se usa muito, né? Agora pras coisas pessoais, cara. Com certeza. Eu fiz um cálculo aqui, por mês eu devo usar, sei lá, 4 minutos. Dudu, eu tô exagerando. Mas você sabe que por mês você também deve falar fora do celular no máximo uns 4 minutos, né, cara? Não, peraí, deixa eu ver. É que a gente iniciou a sacal, mas a outra tava com uma hora já. Não, essa sacal aqui já tá batendo recordes históricos já. Deixa você começar lá pro resto do ano. É isso. Nossa, vai bater a meta. tô ganhando meus bitcoins. Eu acho que eu, qualquer dia eu vou contratar um chinês pra ficar um bitcoin miner pra mim. O dia inteiro. Pô, eu consegui bater o recorde. Tá ligado aquele dia que sorteia o número? Sei. Então, né? Quanto maior o número, mais você ganha, né? Sim. Sabe qual que foi o menor número que eu consegui nele? Hã? Um. Um? Nossa, eu tirei 30. Eu sempre tiro 385, 296. Cara, eu tirei print aqui. 0, 0, 0, 0, 1. Você ganhou menos de um satoshi, velho. Bom, vamos lá. A gente tava comentando então que o KDE, ele é um pouco pesado aí, não tanto quanto que não, mas ele é bem completo. Eu acho que o maior problema dele é que o QT não é autossuficiente, né? Na hora que você vai precisar de um navegador, você já vai ter que instalar aquele monte de coisa do GTK. É, e o GTK traz dependência, né? Eu nunca vi uma coisa pra pesador. Sim, mas sim. Depende um pouco, né, do navegador que você for usar, que agora tem muito navegador, né, com Firefox, com... Mas tem muitos desses navegadores feitos com AdKit que rodam assim do... Então, o problema é que, assim, eu tenho um problema com esses navegadores muito alternativos. Que eu acho que, assim, você testa, você fala, puta, legal, vou usar esse cara. Você pega pra usar no dia a dia, você passa nervoso. Eu não sei. É a minha experiência. Isso acontece com todo navegador, na verdade. Ah, sim. Sim, sim. É, só que hoje eu acho que o kit básico de todo mundo é o Firefox e o Chrome, né? Por exemplo. É, um ou outro, pelo menos, pra usuário. Tem que ter instalado, pelo menos. Né? Usuário Windows também, cara. Eu não consigo acreditar que pessoas usam só a Internet Explorer. Cara. Eu não achei mais ninguém que tenha Windows que não tenha um outro navegador instalado. É, nem que seja pra, tipo, alternar entre eles, né, cara? Não, ou melhor dizendo, que não tenha um navegador instalado. É, porque o Explorer não é navegador, né? Então... Ele é travador. Travador. Ele é um downloader de outro navegador. Cara, aproveitando que a gente tá falando de KDE... Eu vi aquele vídeo do preview do KDE5, eu achei foda. É, ele veio com o nome de Plasma 5. É, Plasma Workspace. Cara, eu não usei, mas pelo que eu vi na demonstração, você viu, Dudu, também? Cara, eu também. Ele ficou lindo. Eu só não gostei muito. Na verdade, eu não vi o vídeo, vi imagens. Aham. Cara, eu gostei muito da resposta que ele veio. Apesar de eu não gostar, eu faço por exemplo Windows 8, eu acho muito legal a ideia de tipo, não ter muito efeito gráfico. Tipo, Windows 8 é que vai sair, né? Fundo dá aquela cor, sei lá, uma bordinha. Sim, sim, eu concordo. Muito, tipo, faixa de cor. Eu achei muito massa. Só não gostei das imagens que eu vi, que o botão, assim, o estilo do botão ainda era do V4. Não sei se eles vão mudar isso, se já mudaram. Cara, depois vê o vídeo, porque ele parece estar bem fluido, cara. Bem mais que o 4. E tipo, aquele monte de firula que ele tinha, sumiu. Ele, até tô vendo o vídeo agora, ele tá bem mais, sei lá, um design muito limpo. Pois é, também achei mais clean, cara. Eu tô ansioso, eu até baixei aquela ISO, teve um cara que fez a ISO do Fedora, né? Com ele, eu vou testar numa VM, pelo menos, pra ver como é que tá. Mas achei promissor, cara. Se isso sair leve e estável, há grande chance de eu voltar a ser usuário KDE depois de muitos anos. Cara, eu não sei se eu vou ser do XFCE, né? É, eu acho que... Não sei, mas tu pretende que o XFCE, tipo, não tem GTK 3 ainda. O que tu acha disso? Não, é que assim, os programas em GTK 3 eu rodo de boa. Tanto que tem alguns programas do GNOME que eu ainda uso, né? Sem falar, por exemplo, em dependência. Só que é o detalhe, tipo, a interface e o tema dela é do GTK2. E aí tem alguns programas que ele busca do tema do GTK3, mas fica bem bom. É, não chega a ficar pesado, né? É, a gente não sabe até quando isso vai ficar sustentável, né? Sei lá se daqui a 5, 6 anos ainda vai ser sustentável você manter uma interface usando o GTK2. A equipe de desenvolvimento vai continuar, porque... Não sei, não vai mais ter tanta atualização pro GTK2, né? Sim. Cara, eu vou dizer que essa briga do GTK2 com o GTK3 parece Python 2 e Python 3. Cara, até o número bate. Pois é. É, bom, pode ser que a gente ainda tenha mais 10, 15 anos de GTK2 aí. Mas futuro a gente não tem como prever. Se tivesse, eu já teria ganhado nascendo umas 6 vezes. Mais ou menos. No mínimo, no mínimo. Ia ser meu salário do mês. Eu vou ganhar na Mega Sena aqui. Todo dia 5. Tava bom já. Bom, a gente precisa falar um pouco dos variados do Gnome, né? Dos Frankensteins. Vamos lá. E os mais famosos seriam o Unity e o Cinnamon. Ah, o Unity a gente deixa pro final? Cara, o Unity, sim. Eu acho que ele talvez hoje seja a interface mais usada do Linux. Ele vem com o Ubuntu. Muita gente usa o Ubuntu, né? Sim, realmente. Eu não sei, apesar do Mint ter passado... Teve pelo que eu tô vendo, parece que as variações de Ubuntu... Então, mas aí é que tá. Quantas das pessoas usam o Ubuntu puro, né? Com o Unity? Esse dado... O Ubuntu parece que tá consumindo bastante. Sim, tem o Lubuntu e tem o Ubuntu com o Cinnamon também. E o Ubuntu com o Cinnamon não é o Mind? Pois é. E o fundo e um wallpaper verde. É. Pergunta, não tem o Ubuntu com o Mate, né? Tem o Mate Remix lá. Na verdade, a própria Canonical tá fazendo esse. É Mubuntu. É Mubuntu. Mas, assim, eu acho muito estranho o jeito que o Unity nasceu, cara. Porque antes dele existir, na época que o Ubuntu ainda era Gnome 2, eles tentaram fazer um negócio chamado Ubuntu Netbook Edition. E assim, cara, era o visual do Unity no Gnome 2. Isso não pegou, cara. A galera não curtiu. Mesmo quem tinha netbook instalava o Ubuntu lá, o 8.04, o 9.10, algo assim. E usava com o Gnome 2. Era leve pra caramba. Não precisava ter uma interface voltada pros netbooks, né? É, aquela... Né? Ubuntu 8.04, melhor versão do Ubuntu ever. Ever. Concordo, cara. Tanto que eu usei ele muito tempo... Eu pulei a versão 9 e usei a 10.04 e depois que saiu a 11 eu jurei nunca mais usar. Cara, eu olhei assim pra versão 10, eu olhei aquele negócio roxo e eu vou me dar a presença. Ah, sim, não, então. Mas tipo assim, ela já era mais feia, mas ela ainda era boa, né? Aí o 11 foi a pior versão do Ubuntu, eu acho. É, na verdade no 10 eles mudaram o tema pra aquele negócio meio roxo lá. Daí eu acho que na 11. Na 11 veio o Unity, exatamente. O Unity era o Ubuntu pra quem tinha migrado do Windows e não queria perder o costume de ter o computador travando. É, exatamente. É a melhor definição do Unity que eu já vi. Resumindo, ele trazia o melhor dos dois mundos. Tem Linux e ele trava. É isso, exatamente. Cara, ele traz... É muito estranho, porque aquela barra do Unity, ela lembra muito a própria barra do Windows 7, né? O jeito como os programas minimizam ali, ficam um quadradinho, coisa e tal. Só que a barra de cima dele é igual a barra do Mac, cara. Então, assim, eu não sei, cara. Eu Talvez não existe o maior Frankenstein das interfaces. Eu acho, cara, na minha opinião. E aí ele é um shell rodando em cima do Gnome que imita metade o Windows 7 e metade o macOS. Puta que pariu, cara. Tem que contar que ele ainda troca o lado do botão de fechar a janela. Sim, sim. Mas isso aí é coisa do Mac também. Cara, não sei, o Mac tem os botãozinhos do lado direito também. Sim, então, ele copia do Mac também, exatamente. Não, no Mac, tipo, o botão pra maximizar a tela é tudo do lado direito. Não sei, lado normal? É, bom, não sei, eu também sou usuário Mac. O único usuário Mac não compareceu. Então a Apple fica sem defensores. Mas assim, eu acho que até hoje, apesar do Unity ter evoluído, cara, eu ainda acho muito pesado, cara. E mais do que o Gnome 3 puro, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que o Ubuntu assim, tem a única coisa que eu gostava nele era o fato das janelas maximizarem e não ocuparem nada de espaço, sabe? Porque aquela barra dele superior, realmente, ela se incorporava à janela e eu não perdia aquele espaço que eu perderia em outras interfaces. É a única coisa que eu achava legal. Sim, não. Ele tem as suas vantagens, concordo. O próprio, por exemplo, aquela barra lateral dele, eu nem gosto, mas pelo menos seus programas ficam ali minimizados, não é que nem no Gnome 3 que eles somem. Ah não, no Gnome não dá. Não dá, cara. Cadê meu programa? Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu uso aqui no XFCE, tá? Eu coloquei uma barra de baixo aqui, coloquei os atalhos de alguns programas que eu uso. Aí, tipo, sei lá, às vezes passa o dia inteiro, eu clico no menu inicial ali do XFCE, que o negócio começa a ficar lento. Aí, toda a primeira vez que tu vai abrir o menu, ele é lento, porque ele vai carregar os ícones e tal, gerar o menu. Aí eu clico lá, né, na hora de desligar o computador, tá lento, eu olho. Ah, é, eu não abri o menu hoje, hein. Bom, aí... Então, dependendo dos programas que tu usa, se colocar ali os atalhos, tal, tudo, cara, não abre mais menu. É, verdade. É difícil usar um menu, né? Sim, eu não uso. Máximo eu dou a tecla super, né, a tecla Windows, que no meu notebook tem um desenho do Windows pelo menos, cara, e digito o que eu quero. Vocês sabem qual que é o desenho original dessa tecla? Eu não. É um diamante. Por um isso diamante. Que é super. É. Sei. Faz todo sentido biológico. Bom, então resumindo o Unity, assim, a ideia é até boa, mas me parece mal executada. E se cara, a gente... é muito bom executado, porque é pra quem tá o Ubuntu é pra quem tá migrando em Windows, então ele trava da mesma forma, é igual. Só falta até lá, né? Vou falar que assim, as pessoas que começam a usar o Unity, que não são, claro, usuários de Linux, que migram do Windows, elas gostam do Unity. Elas se sentem confortáveis com ele. Cara, mas eu acredito que o KDE é muito mais similar, por exemplo. Pra quem tem similar, mas por estar tudo mais perto, é algo que prende a pessoa até a sair de Windows, não sei. Eu acho que o Ubuntu perdeu a legião de pessoas que eram realmente usuários de Linux, mas ganhou usuários finais. Cara, eu vou dizer só uma coisa, né? Quando eles foram lançar o KDE 4, né, tava pra lançar, eu vi um vídeo no YouTube, os caras pegaram o KDE 4, assim, padrãozão, do jeito que tava, colocaram no Note, saíram na rua mostrando para as pessoas, ó, esse aqui é o novo Windows. As pessoas olhavam, é, tá muito melhor do que o Vista, não sei o que, eu acho que eu vou migrar pra ele. As pessoas realmente, tipo, olhavam o KDE e achavam que era um Windows. É. Então, eu acho o KDE muito mais similar ao Windows, cara. Não sei. É. Como outro primo pobre do Gnome ali, tem o Cinnamon, essa interface que eu tenho uma relação de amor e ódio. Não, não. Ei, mas só fazendo aí. Ah. Mais similar do que o Windows, do que o Family, não tem. É, mas não esse... pegou, né? Esse é catarinense. Olha a piadinha do nome. Family, hasta la vista. Não, com certeza, com certeza. Mas não pegou, né? Isso é catarinense. Eu acho que acho que até deu processo. Ah, sim, com certeza. A Microsoft não gosta de processar as pessoas, né? Bom, falando do Cinnamon, eu acho legal dele que o projeto nasceu no Mint porque eles não concordaram com o Gnome 3, né? Então eles fizeram tanto o Mate quanto o Cinnamon. Isso eu acho legal. E eu vejo ele visualmente, é mais ou menos o que eu esperava do Gnome 3. Na minha cabeça, ele era mais ou menos o que é o Cinnamon hoje. É, na verdade, eu acho que a ideia dele seria fazer alguma interface estilo Gnome 2. Só que, obviamente, né, evoluir, né, não exato. Ser a mesma coisa, né, porque o Gnome 2 tem uma interface meio que legada dos sistemas antigos, né, eles recriaram, né, o Gnome 2, né, sim. Atual, só que com GPK3. É, só que aí a grande desvantagem do Cinnamon é que ele é meio Frankenstein por conta disso, né? Ele é um projeto menor, então ele já tem às vezes uns bugs meio estranhos. Tem hora que você... Não compatibilidade com as janelas. Então, tem hora que abre a janela igual a do Gnome 3, tem hora que abre no padrão dele, dependendo de onde você lança o... Ele tem dois gerenciadores de arquivos, isso me deixa puto. Exatamente, é muito tosco isso, cara. Cara, eles fizeram... É que, na verdade, os programas deles é basicamente tudo fork do Gnome 3. Sim, sim. O único problema é que eles demoraram um pouco demais pra fazer isso. Porque, pô, ultimamente os programas do Gnome 3 estão desevoluindo. Tu olha, sumiu todas as opções. Então... A cada nova versão tu tem menos opções. Cara, nada... E por que você tá brincando com o chocalho, Jonathan? Não é um chocalho. Pra gente é, cara. Nem quero saber o que é. Então, a cada versão do Gnome, cara, ele fica menos customizável. Isso me irrita muito, cara. E esse é o fato que eles tentam corrigir com o Cinnamon, que é a interface que eu uso hoje em dia, mas eu acho muito cru ainda também. Eu acho que de vez em quando dá uns bugs escrotos, né? Me dá nervoso às vezes, pra falar a verdade. Sim, ele tem alguns bugs, realmente. Mas a ideia é muito boa, né? Talvez falta ainda maturidade pro projeto. Eu acho que falta braço para trabalhar nele, cara. Você pega o Gnome, o KDLs, tem equipes desenvolvendo o Unity, o Mint é o Cinema, é a galera do Mint, que fazem a distro. Tudo bem que não deve dar tanto trabalho assim fazer o Mint, né? Mas... Pô, deve estar de trabalho sim. Os caras até hoje não se decidiram se vão migrar de volta de vez para o Debian ou se eles ficam no Ubuntu Debian. Sim, aí tem reuniões semanais sobre o tema, né? Sim, aí para definir, a gente define qualquer coisa desde que seja um dos dois. Exato. É tipo, vamos fazer camisas do Debian, beleza. De que cor? Qualquer uma deles que seja preta. Exato. E a gente tem uma interface que corre por fora, eu não enxergo o futuro, na verdade, que é o Mate, né? É. Que é o fork do Gnome 2, mas... Não faz sentido, né? Eu também acho que já não faz muito sentido hoje em dia. É que uma interface, né, que a forma de usar a interface ficou legada. Não, e assim, pra isso a gente tem o XFCE que tá milhões de anos à frente. Isso. Né? Faz a mesma coisa, só que melhor. Exato, aí até o... A única coisa do Gnome 2 que eu acho que ainda ganha do XFCE, por exemplo, tem o Evolution, que é a integração do Evolution com o ambiente, pô, tipo assim, dos programas com o ambiente era muito top, cara. Era. Mas de usabilidade, atualmente o XFCE tá, eu acho que é bem melhor. Superior, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que até o Mate ficar bom... A galera já esqueceu do Gnome 2, cara. É. É, eles vão trabalhando, vão fazer as primeiras versões, eram muito ruins, muito instáveis. Hoje ele já é mais usável, tudo menor que fala, não, beleza, ficou bom. Agora quem gosta do Gnome 2, fala, o que era o Gnome 2, velho? Não sei, acho que... A molecada que vai, quando ele estiver pronto, já vai ter nascido em cima do GTK3 ou do Gnome 3. Olha, cara, projeto open source é complicado. É capaz de, quando ele ficar pronto, a nossa interface já ser que nem no Minority Report, velho. Não, falar nisso, tem aquelas pessoas, né, que, principalmente o pessoal mais novo aí, que bobear nunca usou um Windows XP. Ah, muitos. Tem amigo que trabalha com a gente que nunca viu a cara do XP. Sim, por isso que eu tô falando. É, então. Cara, eu acho que é isso que a gente tem que falar. Bom, só interface que tá usando agora, Jonathan? Agora tá com XFCE. Você também, né, Dudu? Sim. Porra, eu sou o único usuário Cinnamon. E o Rafa, que não compareceu, ele tá usando o quê? XFCE também? Gnome? É. Infelizmente ele não teve, porque ele poderia defender um pouco mais o Gnome e explicar por que que ele usa, né? Não, na verdade ele teve o bom senso de saber, eu vou perder essa discussão, não vou nem aparecer. Pediu pra cagar e saiu, né? Bom, se eu tivesse que em algum lugar no meu trabalho lá fosse defender o Gnome, eu também não iria. Então a gente tem que entender esse lado pra ele. Bom, acho que só finalizando então, passar nossos contatos, pode mandar um e-mail pra gente no contato@piratasdainternet.com.br. O nosso site é o piratasdainternet.com.br também. Lá, além do podcast, tem postagens, geralmente sobre Linux, sobre tecnologia em geral, alguma coisa de games. Dá uma passada lá. Falar comigo no Twitter, @FabioLRodrigues. Fique à vontade, senhores, para os vossos contatos. Então, meu contato, eu não tenho nenhuma rede social aí que massiva, né? Então, mande um comentário no blog mesmo lá. Ou no seu blog, pô. Passa aí. Ou no lado do Pirata, tem o link no meu blog pessoal também. Ou se olhar as últimas postagens do Pirata, né, basicamente, fez bastante postagem minha, que eu coloquei o link no meu blog dos artigos que eu estava fazendo lá. Então... Manda um comentário lá. Beleza, nova geração. Yeah, nova geração. Então, no Twitter, né? @JonathanBeira. Também daí tem meu perfil lá no Piratas, vai ter meu perfil que segue pro meu e-mail, outras formas de contato. É isso aí, senhores. Ficamos por aqui então. Espero que a galera tenha gostado aí. E nos vemos numa próxima oportunidade. É isso aí. Um abraço a todos. Valeu.